Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Robóticas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 165º episódio do Paranerdia, um podcast para nerd. E solta as crianças, Jorge! Beleza! E neste episódio 165, eu não poderia estar mais feliz por dois motivos. Motivo número 1, estamos gravando este episódio em homenagem aos 50 anos do meu tokusatsu favorito de todos os tempos, o Senhor Spectrum. E se isso já não fosse motivo suficiente para ser feliz, porque o ouvinte daqui do Paranerdia deve se recordar que eu já gravei pelo menos 3 episódios falando sobre o de leve de Spectrum Man. Esse aqui é sobre os 50 anos, é para tu ver como é que eu gosto dessa bagaça, né? Eu estou aqui, queridos ouvintes, enrolando porque eu estou nervoso pra caramba, eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos, que o senhor Luiz Nunes, ator, diretor, dublador de ninguém mais, ninguém menos que o próprio Spectrum Man. Saudações, Luiz! Saudações, meu amigo! É um grande prazer estar aqui. Uma honra poder dedicar um tempo para falar com um dos representantes do nosso trabalho. Vocês é que fazem com que o nosso trabalho se eternize. Eu agradeço aos Nerdmasters da vida que fazem com que a gente permaneça aí na mídia social, né? Maravilha. Vivos em plena pandemia. Que maravilha. Então, voltamos daqui a pouquinho com esta entrevista sensacional com o senhor Luiz Nunes, depois dos recadinhos. Vamos lá. Spectrum. E aí, ouvintes do Paranerdia, Jorge, seu editor, mais uma vez aqui, trazendo os recadinhos para vocês. Um primeiro aviso é que o Paranerdia agora passa a ter seus episódios nos dias 10 e 20 de cada mês, terminando o mês com o Parolando no dia 30. Então, vocês vão ter um Paranerdia 3 vezes por mês. Isso mesmo, gente. E agora, aos recadinhos costumeiros. Para fazer um comentário no site, basta dar um pulo em www.paranerdia.com.br. Mandar aquele e-mail maroto que o Nerdmaster gosta de ler e que sempre tem aquele recadinho do Elias Passos Tenório em vídeo, basta mandar para paranerdia@paranerdia.com.br. Você quer mandar aquela tuitada marota? É só mandar para @paranerdia no Twitter que tá tudo certo. Você e ainda está no Facebook? Não sei o que tá fazendo, mas se tiver, é só dar um pulo em facebook.com/paranerdia. Você quer conversar com a gente? Quer se divertir um pouquinho? É só dar um pulo lá no nosso grupo do Telegram, em t.me/paranerdia. Se você quer ver os vídeos do Nerdmaster, os episódios gravados em live, a nerdice do Nerdmaster e outras coisas que ele quiser colocar no canal, basta dar um pulo em youtube.com/paranerdiatv. E se você se sentiu comovido, se você quer ajudar o Paranerdia a continuar tendo seus episódios, basta dar uma ajuda financeira através de apoia.se/paranerdia e picpay.me/paranerdia. Com apoios a partir de R$1, o seu podcast favorito continua. De resto, um grande abraço a todos vocês e bom episódio! Eu sou seu pai! Estamos de volta! Então tá, temos o seguinte aqui, planeta, terra, cidade, Tóquio. Como todas as metrópoles deste planeta, Tóquio se acha hoje em desvantagem em sua luta contra o maior inimigo do homem, a poluição. E apesar dos esforços das autoridades de todo o mundo, pode chegar um dia em que a terra, o ar e as águas venham a se tornar letais para toda e qualquer forma de vida. Quem poderá intervir? Spectre man. E é com esta maravilhosa frase que começavam os episódios do Tokusatsu mais sensacional e ao mesmo tempo mais mambembe que existia na década de 70 e 80, que era o Sr. Spectre Man. Para quem não sabe, só um pouquinho de história antes da gente começar a nossa conversa com o seu Luiz Nunes. O Spectre Man é o Tokusatsu que começou a vida deles, vão assim dizer, em 2 de janeiro de 1971, na Fuji Television. A vida dele de Spectre Man deu entre 2 de janeiro de 71 e 25 de março de 72. Né? No caso, ele foi criado pela P Productions, uma produtora japonesa bem forrecazinha, sem vergonha, bem fundinha de quintal e como uma cópia descarada e cara de pau do Ultraman, que na época já tinha até, acho que o Ultra Seven já estava na brincadeira, na criação lá da Tsubaraya. Aí, aqui no Brasil, a série foi exibida entre os anos de 81 e 82 na Rede Record, em parceria com a TVS, e depois, de 83 em diante, por acho que uns 7 ou 8 anos, pelo menos, a SBT, que é o TVS, no caso, o SBT, começou a passar o Spectre Man nas manhãs, principalmente de sábado e de domingo, eram os dias que normalmente apareciam esse Tokusatsu. Eu era apaixonado por essa porcaria, porque eu já tinha visto o Ultraman, Ultra Seven e os Caramba 4, e de Tokusatsu até esse momento, eu sou de 73, para te dar uma ideia, tá, seu Luiz? Então, até aí já tinha acontecido National Kid, né? Ultraman, Ultra Seven e, no caso, aí o Spectre Man. E desses quatro, com certeza absoluta, o que eu era mais apaixonado era o Spectre Man. Mesmo ele sendo tosco, e venhamos e convenhamos, ele é tosco. Só há de concordar comigo, né, senhor? Só não viu os episódios assim na primeira vez, só foi dublar e falou: nossa, que tecnologia de efeitos especiais maravilhoso que tinha. Eu sempre disse que era trash mesmo. Trash. Não tem outra definição para isso. É trash mesmo, tá? Mas, cara, as histórias eram tão bem escritas, cara, os contextos. Porque, para começo de conversa, qual era a premissa básica do Spectre Man? Era o Android Spectre Man, que veio à Terra para derrotar o Dr. Gore, né? Um cientista maligno, macaco espacial de peruca loura. Sim, Era desse jeito, cientista maligno, macaco espacial de peruca loura. Aguente vocês com essa situação, como se vocês também não soubessem disso, mas tudo bem. Que veio à Terra, achou a Terra maravilhosa, só que a população do planeta Terra estava destruindo a Terra por causa da poluição, né? Aí o Guará, seus filhos da mãe, então tá bom, eu vou ferrar tudo vocês e vou eu criar monstros a partir de lixo para poder destruir os humanos e assim eu vou conseguir ter esse planeta para mim. É o típico bandido de desenho animado e seriado japonês da década de 70. Né? Isso é uma coisa de louco, um negócio desses. Aí papo vai, papo vem. Uma das primeiras coisas que já chamava atenção para mim do Spectreman é justamente a história do combate à poluição. E era um assunto que, apesar de hoje em dia estar muito em voga, não era um assunto comum, não era um assunto normal de acontecer na década de 70. E muito menos ainda na década de 80, quando foi que a gente foi brindado com essa bodega aqui no Brasil. E, na opinião do senhor, seu Luiz, o que o senhor acha de um seriado japonês abordar esse tipo de tema, como poluição, meio ambiente e outras coisas? Olha, na contramão do que você das informações que são comuns, né? Como você falou, a respeito de a poluição ter vindo no Brasil mais à tona depois disso, o Spectreman ele teve como inspiração uma quase catástrofe de poluição que já estava, vamos dizer assim, ferrando com Tóquio. Havia o rio de Tóquio principal lá, que eu não sei te dizer o nome, se era rio Tóquio, sei lá, ele era tão poluído que as pessoas não podiam nem chegar perto dele, muito semelhante ao rio Tietê que eu encontrei quando você nasceu em 73? Sim. Eu mudei para São Paulo, eu sou de Marília, eu mudei para São Paulo em janeiro de 73 em busca de me formar em arte cênica, que é o que eu me formei na Universidade de São Paulo, né? E o Rio Tietê e Pinheiros já eram poluídos. Sim, tem gente até hoje que acha que o Rio Tietê foi poluído a vida toda, né? Que ele nunca foi limpo. A vida toda, parece que ele nasceu poluído, mas não, existem fotos antigas que mostram o povo fazendo piquenique no entorno dele. Esse rio de Tóquio, foi um cidadão ficou compadecido da poluição daquele rio. Esse cara fez uma ação entre amigos, correu atrás dos amigos e reuniu pessoas. E um foi chamando o outro foi chamando o outro. Conseguiram juntar uma legião de japoneses e as pessoas físicas limparam o rio de Tóquio. A origem do Spectreman vem do Planeta dos Macacos. Você se lembra do filme do Planeta dos Macacos? Claro. Quando termina o quê? O mundo em ruínas. Eu lembro até a Estátua da Liberdade caída, etc. Era um dos maiores plot twists do cinema. Exatamente. Foi a história e descobrir que o Planeta dos Macacos, na verdade, era a Terra do Futuro. Era a Terra do Futuro. Exatamente o que eles predestinaram, que virá, por exemplo, depois de toda essa onda de Covid, depois de toda essa onda em que os próprios seres humanos, ao invés de combater o inimigo comum, que é a Covid, estão se degladiando pelo direito de permanecer com Covid. Ou seja, querendo destruir realmente a raça humana. E, sei lá, de repente os macacos estão aí, todos nas florestas, esperando a gente se ferrar para eles caírem matando. E aconteceu o apocalipse no final do Planeta dos Macacos. Mas voltando Uma coisa que, inclusive, que é interessante falar a respeito da história da ligação entre o planeta dos macacos e o Spectreman é que, no começo, o personagem principal era o Dr. Gore. Tanto exatamente. É assim... Exatamente, eu ia voltar aí. Eu ia voltar aí. O doutor... era Dr. Gore e... Não sei o quê. O Spectreman, no caso, na verdade... foi primeiro o Shu Enjin Gore... que é Space Ape Man Gore, ou Macaco Espacial Gore. Isso foi do episódio 1 ao 21. Depois fez o Shun Enji Gore Tai Spectreman, que é o Macaco Espacial Gore versus o Spectreman, do episódio 22 ao 39. E aí sim o seriado virou só Spectreman do 40 ao 63. E virou Spectreman exatamente por causa da conduta ética do personagem Spectreman. Sim. A série tem assim, algumas curiosidades. Por exemplo, você falou do Ultraman. O Nagasawa, ele não foi o ator inicial, não foi escolhido para fazer o Spectreman. Quem foi escolhido para fazer o Spectreman foi o outro ator, que eu esqueci o nome. E que esse estúdio, P-Production, do jeito que você descreveu aí, era paupérrimo. Eles não tinham capacidade. Aí o ator recebeu o convite, digamos assim, ganhando bem mais, né? Sair da várzea para jogar num time da capital, né? Para fazer o Ultraman. O cara ganhava R$1.500 por mês para bater bola lá no bairro, foi para lá para ganhar alguns milhões, né, para fazer o Ultraman. A grande sorte do Tetsuo foi ter sido chamado para fazer o Spectreman, que nem sei se ele estava na produção fazendo alguma coisa, né? E porque Spectreman projetou ele para o mundo. Bom, essa é uma das coisas. A origem realmente vem de Planeta dos Macacos, vem da poluição que já era terrível. Vocês têm ideia? Em 83 eu me mudei para Campinas, porque um filho meu nasceu em janeiro de 83 em São Paulo e já teve problema de pulmão 10 dias depois que veio para casa. A poluição já era assustadora. E nós tivemos que sair de São Paulo, vir morar em Campinas. Eu moro num lugar aqui que até pouco tempo tinha uma reserva de eucalipto, é tudo floresta na frente da minha casa, em função disso. Ou seja, a poluição, meu amigo Alexandre, é um problema no nosso mundo há muitas décadas. Não é coisa de recente, não. Sim. O contexto do Spectreman, já que vocês não se preocupam com o seu planeta, eu vou tirar proveito dele. Vocês ficam com a poluição, com os fantasmas, com os bichos, com os monstros, e eu vou tirar desse mundo aí, que tem muita riqueza, o que eu quero. E explorou exatamente o quê? A fragilidade nossa de não se preocupar com a poluição. A poluição sendo transformada em monstros, o Gore usando os lixos, os agentes poluentes em monstro, é uma metáfora para o Covid. Covid é resultado de falta de higiene. O Covid é resultado do cara que come sapo, cobras e lagartos e produz bactéria suficiente para transformar a sua subhumanidade, que não é possível o cara gostar de comer essa meleca toda, né? Em um vírus que está aterrorizando o mundo. E olha só, estamos ao vivo no YouTube, ao mesmo tempo que vamos gravar depois para lançar isso em podcast editado, temos alguns comentários aqui, inclusive o... vamos dizer, responsável, ou diria até o culpado por essa entrevista estar acontecendo, que é o senhor Alexandre Marcos Costa, que o senhor deve conhecer do Facebook, porque é um cara que deve lhe encher o saco muito lá no Facebook, seu Luiz. Ele disse, se não me engano, foi o Girodan, era o cara que fazia o Spectreman. Foi o cara que foi convidado para ser o Spectreman, mas depois ganhou mais dinheiro sendo o Ultraman. Então, o ator era o Girodan. E o ator que substituiu o Girodan e que se tornou o Spectreman, como o senhor falou, o Tetsuo Narigawa. Narigawa. Isso aí mesmo. Muito bem. Que morreu em 1º de janeiro de 2010. E no dia 2 de janeiro, eu estava viajando, quando eu voltei para Campinas, aqui para minha casa, no dia 2, 3, encontrei a minha caixa de e-mails lotada de mensagem, porque não existia WhatsApp, não existia nada disso aqui. Era o e-mail mesmo, eu recebi e-mails até de Tóquio, de brasileiros residentes em Tóquio, e o foco, depois da morte do Tetsuo, se tornou o Luiz Nunes. Ah, claro, por que será, né? Nossa, que coisa curiosa, por que será que o senhor foi sufragado de e-mails depois da morte do ator que fez o Spectreman? Oh, que coisa realmente espantosa. Mas para mim foi um susto, porque apesar de eu ter feito a série, como você falou, nós dublamos a série. Jamais pôde imaginar a relevância e o sucesso que ela teria. O Brasil é um dos países que mais deu sucesso à série Spectreman. Antes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive a série veio em inglês, já com esse tema de abertura americano, criado pelos americanos, né? E depois que nós dublamos, a produtora reconheceu que nós demos uma vida nova ao Spectreman. Sim. Aí tem a baliza, o dedo do Marcelo Gastaldi, que soube como ele fez em Chaves. Ele contextualizou a nossa cultura, né? Muita coisa, tem muita coisa dita no Spectreman que não existe no original. No último episódio, não se ensina coisa nova a um macaco velho. Né? Não, guarda um pouquinho para falar do último episódio, porque eu quero ouvir a opinião do senhor, porque o senhor obviamente deve conhecer o maior meme que existe em relação ao Spectreman, que é o famoso "O meu objetivo é a conquista!" O Gore viu o Spectreman acabar com o monstro dele, que era um... Como é que ele era? E depois mandou o próprio Caras. Sim. Em seguida, e o Spectreman acaba com ele com o Spectre Flash, né? Sim. O mesmo Spectre Flash que lá no exílio... que é a quarentena. Ele fez as pessoas se curarem da bactéria, do vírus. Acabou com o Gore, com o Caras. E o Spectreman, mesmo diante do seu maior inimigo, o cara que queria acabar com ele o tempo todo, teve dó, teve respeito. E se o Gore não se mata, talvez não tivesse acabado a série. Não, com certeza, com certeza. Agora, ele uma coisa engraçada. Ele não quis matá-lo. Sim. O Tetsuo Narigawa, ele era o ator, mas só do Kenji, só do personagem sem a roupa do Spectreman. Porque na roupa do Spectreman, o senhor deve saber disso, estava nada mais, nada menos que Koji Uenichi, que era o Caras. O cara que estava na roupa do Caras, na roupa do gorila, quando era para ter as lutas com o monstro, ele era o cara que fazia o Spectreman. Porque sabe como é que é? Produção barata, então mesmo o cara que faz o macaco faz o Spectreman também, não tem problema. É muito semelhante ao que acontece quando um ator, como eu, por exemplo, eu não sei, artes marciais, né? Mas se eu tiver que fazer um filme que tem artes marciais, vai entrar um dublê. Claro, no Japão isso é super comum. Então, a estrela da companhia, que era o Tetsuo, não ia entrar naquela roupa, se matar com aquele calor horrível. Lógico que não. eles colocaram um dublê que era o mesmo dublê, eventualmente, tá? Porque quando eles se encontravam, tinha uma troca também. Que eles não tinham condições. Eles não tinham condições de fazer o mesmo ator fazendo as duas coisas. Não, não. Como? Aí entra em cena, aí entrava em cena o Koji Kobayashi, que era outro dos dublês, que no caso era o que normalmente fazia o monstro. Aí e na você, cena. A gente que percebe teve... até que fica até um pouco mais duro. Isso. Na cena do último episódio em que o Spectreman enfrenta o Caras, o Spectreman era o Koji, era o Caras, e o Caras era o Kobayashi, que era o que normalmente era o monstro. Então eles trocaram de roupa. O cara que normalmente era o monstro fez o Caras. Alexandre, vocês sabem mais do que eu, muitos anos luz. Mas é o chato da pessoa gostar muito de um determinado seriado, seu Nunes, que o bichinho fica meio querendo saber tudo da vida, do universo e tudo mais, do seriado. Mas voltando para a parte da dublagem no Brasil, um personagem que a gente precisa falar é o Dr. Gori, né? No Japão era o Takanobu Tonia. E aqui no Brasil foi interpretado maravilhosamente pelo seu Carlos Seidel, o eterno seu Madruga do Chaves, ator também de novelas, e caramba, quatro caras, porra, salva de palmas para ele, porque ele merece, bote palmas virtuais, Jorge, por favor. A voz do Seidel, cara, combinou maravilhosamente com o Gori. Você não achou que que ele fez uma voz assim mais sisuda, né? Mais de cientista, né? De um intelectual. Enquanto que o Caras era o Gori não. O Gori era articulado. Tudo bem que ele falava assim com linguagem para surdo mudo, né? Ele fazia sinal de mão toda vez que ele falava, né? Mas a impostação, a interpretação do Seidel foi exatamente em cima do grande, poderoso, só que sarcástico. Uhum. Tanto que ele até tinha um reforço na voz, assim, quando ele queria ironizar alguma coisa, que além do gesto, ele jogava na voz. O Seidel... E eu, Cecília Lemes, Fábio Villalonga, éramos os menudos da dublagem. Nós começamos praticamente juntos ali no início dos anos 70, na AIC, que em 75 virou BKS. A gente divide seriados, vários seriados juntos. De maravilha. Protagonista e co-protagonista, nós somos muito, ficamos muito juntos, muito unidos ali, até eu me mudar, foi aí que eu fui me afastando e acabei deixando para lá, tanto que eu não estava em São Paulo quando chegou o Projeto Chaves. O Marcelo Gastaldi, que era muito amigo, saudoso Marcelo, muito amigo, tanto que naquela mesma época... E nasceu o meu filho mais velho, né? Em 1979 nasceu o Luiz Augusto, e o Marcelo é o padrinho de batismo dele. Porra, nós, que bacana, ali, né? Nós ali estávamos juntos num grande projeto. Em 78 teve uma paralisação nacional na dublagem brasileira e nós fundamos a ComArte, porque nós não aceitamos a proposta que os estúdios nos mandaram. Então, simplesmente tinha João Ângelo, Marcelo Gastaldi, Osmiro Campos, Carlos Saido, Gessi Fonseca, Cecília Lemes, e o Luiz... Ou seja, é a vila do Chaves toda, né? E o Luiz Nunes ali de papagaio de pirata, porque esses... Ali tinha grandes monstros sagrados da dublagem, já célebres dubladores, que foi a minha escola, a escola do Saido, a escola do Fábio. O Mário Vilela era aquele dublador assim, folclórico, que a gente apelidou de o dublador do momento. Quem está aí no momento para fazer essa ponta? Ele? Eu! Era um cara de uma alegria, de uma humildade, de uma... Era que nem no Chapolin, né? O cara fala, quem poderá me defender? Aí, eu! Aqui, já tô pronto. Então, havia um time muito grande de grandes dubladores que juntos não topamos aquelas propostas que vieram do estúdio depois de 3 meses de palavra. Fundamos a ComArte em 78. Uhum. Um dos primeiros contratos que a ComArte assinou foi com o Silvio Santos. A TVS, né, antes de existir o SBT, que ele tinha a TV Rio, eu fiz, eu Marcelo Gastaldi, fizemos muito humorístico, tipo Zorra Total, para a TV Rio, depois veio para a TVS, depois para o SBT. Na época de Bozo, Vovó Mafalda e o Cacete A4, que foram o princípio, veio. O Silvio Santos já tinha essa vocação de importar ao invés de produzir, né? Ele importava novelas mexicanas e não sei o que, papapá. E esses seriados que acho que muito poucos queriam, né? Tinha muita coisa. Eu e o Saido também dividimos Roddy Rocket, que também foi o protagonista principal. Roddy Rocket. Né? Várias coisas, porque também se perdeu naquele incêndio. Sim. Que aconteceu. Alguns eu estou até hoje tentando encontrar algum episódio dublado do Roddy Rocket para mandar para o senhor, tá? Eu não esqueci a minha promessa. Eu tô tentando. É o meu sonho, porque, cara, eu tinha 25 anos, eu dublava o Spectreman. O Kenji, Spectreman Kenji, e dublava o Roddy Rocket, ou seja, o Spectreman Kenji era um cara de uns 30 anos de idade. E o Roddy Rocket era um adolescente de 15 anos, 14 anos de idade. Então, eu tinha já essa flexibilidade de uma voz. Aliás, parando um pouquinho só de falar do Spectreman, para falar do senhor, vou botar aqui do senhor. Que o senhor tem um alcance de voz que, me perdoe se eu estiver exagerando, mas o senhor é sensacional, tá? Porque o ouvinte, caso ainda não tenha percebido, seu Luiz Nunes até hoje ainda dubla, graças a Deus. Ele tem uma penca de personagens famosos. Um, inclusive, que ele sabe que é o meu favorito dele, porque eu toda hora encho o saco dele para falar do mesmo jeito, que é o Drácula do Castlevania da Netflix. Do seriado. Né? O Drácula do Castlevania da Netflix é uma coisa de louco na voz do senhor Luiz Nunes. Eu arrisco até dizer que é mais bonito na voz do senhor Luiz Nunes do que no original americano, tá? Muito chique essa sua declaração. Olha só, um rápido, o Alexandre M. Costa falou que ele fez a caipirinha de cerveja, tá? E gostou? Aí não sei, você gostou? Fala aí, Xará, você gostou da caipirinha de cerveja? Depois ele bota nos comentários e a gente fala disso. Mas comenta um pouquinho sobre o Drácula da Netflix. O Drácula. Você sabe que Castlevania é uma adaptação do game Castlevania dos anos 80, né? Sim, claro. Joguei muito. E surgiu de surpresa no estúdio onde eu trabalhava, um dos estúdios que antes eu era um dos diretores de lá também, que é um estúdio aqui de Campinas, a Dubbing Company. E foi aquele personagem que eu sonhava em fazer. Eu não sabia que existia o Castlevania seriado, mas eu sempre gostei desses Dráculas da vida, sempre Nosferatos da vida, sempre falar aquelas coisas, de trabalhar vozes, e eu fiz não muita faz, coisa. Não faz a voz do Drácula, não, que eu vou ficar mais nervoso do que eu já tô, hein? Você sabe que não. Eu não... Aí eu tenho que chegar aqui, ó. Não, eu não vou falar igual o Drácula. Eu vou te esmagar, Alexandre. Entendeu? Aí diz o outro off-topiczinho, só para continuação do off-topic que a gente tava, o Alexandre M. Costa falou que tava uma delícia a caipirinha de cerveja. É fantástica. A caipirinha de cerveja, eu tomei na noite em botecos, que os caras sempre têm um copo fantástico que parece uma... Cabe uma garrafa de cerveja. Aquele copo que eu usei para... Que eu uso, né, para fazer minha caipirinha de cerveja e que eu gravei o vídeo... Que, aliás, quem está ouvindo, vendo o vídeo, está no meu canal no YouTube, Luiz Nunes Art Maker. Assinem, eu sou assinante, eu sou inscrito. E lá você aprende a fazer a caipirinha de cerveja e tem os acompanhamentos, porque também tem o vídeo que ensina você a temperar amendoim, tem o vídeo que ensina você a fazer uma boa pizza... E tem uma pizza, uma das pizzas que eu ensino lá, que é criada por mim, chamada Pizza de Boteco, que é uma pizza inspirada, sabe aquelas porções de batata frita que os botecos chiques inventaram? Tem a batata, vai sendo coberta por requeijão, bacon. Cheddar. Tem até batata dentro, então. Pode até ter batata também, Um dia eu falei, eu vou fazer uma pizza disso. E aí a minha pizza... Tem até uma pizzaria em Minas, que um dos nossos seguidores, o Odil, que é o cara... Se você acompanha o meu canal, acompanha o Face Luiz Nunes 32, ele cria muita arte associando o Luiz Nunes com o Spectrum Man e tal, papapá. Um cara maravilhoso. Ele disse para mim que um restaurante da cidade dele, que eu esqueci o nome, um dia chegou para ele e disse, poxa, eu preciso criar alguma coisa nova, uma pizza nova. Ele falou, vai lá no canal do Luiz Nunes e aprende a fazer a pizza de boteco. E ele falou que está fazendo sucesso a pizza de boteco lá. Maravilha, sensacional. Bom, o Drácula... É uma história clássica, né? E com uma coisa, um mote diferenciado. Eles mostram um Drácula humano pra caramba. Sim, sim. E eu acho que eu sou meio fadado a trabalhar com personagens bem humanas. A ética do Spectre Man, a história de um cara, um ser que vem de lá de outro planeta... defender aquilo que nós não estávamos defendendo e que não continuamos defendendo. Tá aí o Covid, que eu falei agora há pouco, que o ser humano está degladiando entre si para ver quem é mais poderoso do que o... Enquanto eles brigam entre si, os poderosos da política, os poderosos do raios que os parta, o Covid está detonando com a gente. Né? Sim. O Drácula também é nessa série. Ele é um cara, de um coração bom. Os seres humanos é que despertaram a ira num cara que estava preocupado em ser bom. Sim. Ou seja, cara, eu inclusive. Aqui nesse planeta, só para fechar o lado do Drácula, aqui nesse planeta, quando você é bom, honesto, etc., você é tratado como otário. Sim. Sim. Quando você é ético, você é trouxa. Só que ele se rebela, ele fala: ah, é? Vocês acabaram com o amor da minha vida? Vocês querem acabar comigo? Vocês vão se. Né? Pode falar, se fuder. Vocês vão se fuder. Né? Pode, não tem problema, não pode tudo xingar. E foi preciso... aí entra o aspecto mais triste da raça humana. A decepção. Uma vez me perguntaram, Luiz Nunes, qual é o sentimento que você considera o pior? Eu falei, decepção. Por quê? Porque uma pessoa qualquer não te decepciona. Só te decepcionam as pessoas que você quer bem, que você ama, que você confia e que de uma hora para outra dá um revés na conduta dela e ela trai a sua confiança. O Drácula passou por esse revés. Eu não vou dar spoiler, uhum. porque nem todo mundo assistiu, mas ele passou por um revés horrível. Sim, quem sim. é que acabou com o Drácula? Se é que acabou. Né? O sim. próprio filho. O próprio filho junto lá com o cara do chicote, com a buchinha também. Mas, não importa, mas basicamente o filho. Você entende que não importa o cara do chicote? Não importa sim. quem quer que... Importa que o filho dele foi quem armou. Sim, sim, claro, com certeza. A raça humana precisa de Kenjis. Precisa de Spectrum. Não precisa de políticos. Não precisa Voltando para o Spectrum, temos uma pergunta barra comentário aqui do nosso querido Alexandre Costa. Ele diz o seguinte: voltando ao Spectrum, tem um episódio dos ovos gigantes, que o Kenji começa uma narrativa de jogo de futebol. No original não tem isso, e é a coisa mais divertida e fantástica que eu já vi. Isso são os, entre aspas, cacos que o pessoal da dublagem brasileira adora inserir. Porque uma coisa que o senhor falou, o Silvio Santos tinha a mania de importar coisas como novelas do México. E a mesma coisa foi o Chaves. Mas ele também tinha uma outra mania, que o senhor está aqui para corroborar comigo, que é abrasileirar, adaptar os locais e os assuntos que estão sendo falados no episódio. Porque se lá... no Spectrum, o Spectrum é engraçado que ele não está traduzido, ele botaram que era Tóquio mesmo, mas tudo bem, mas o Chaves teve o famoso ir para Guarujá, quando na verdade eles estavam indo para um resort lá no México, eu esqueci o nome do aí lugar entra, agora. Aí entra, Alexandre, falei agora há pouco, um gênio na dublagem, um gênio na direção de dublagem, que é o Gastaldi. Que Marcelo Gastaldi é o mentor dessas contextualizações para a cultura nossa. Ele fez isso... Acapulco. Acabei de lembrar. Acapulco. Ele fez isso no Spectrum Man, ele fez isso no Chaves. Entendeu? Maravilha. Esse cara... Eu tenho alguns seriados bacanas de humor, eu gosto também de dublar personagens de humor. Aquela aparente despretensão de dublar. Eu ficava olhando ele, Oney Cazarré e outros. Cara, o Oney é sensacional, cara. Eu ficava assistindo eles e falava, eles me dão a impressão que era tão simples dublar. Que eu me encorajei, falei, não, eu quero ser igual a esses caras. Uhum. Eu entro no estúdio, não tenho... salvo alguns diretores que às vezes tiram um pouco a gente do centro, né? Ficam tirando pelo de ovo. Então, eu entro no estúdio tão despreocupado que encaro a dublagem assim como uma coisa visceral. É uma coisa minha, sabe? Você sabe que a dublagem a gente não vê nada antes. A gente entra no estúdio e se depara com aquele... recebe um briefing. Ah, a história é assim, o cara morre... Tá, tá, blá, blá, blá. Beleza. Mas conhecer é na hora. Cenas de 20 em 20 segundos, que são as divisões em anéis ou loops, né, que é originária lá da época do início da dublagem, que eu comecei também nessa época... Que loops, anéis, porque era dublado de celuloide, de fita de cinema, cortado uhum. pedaços de 20 segundos, a fita era presa com durex nas pontas e aquilo ficava rodando, repetindo a cena. Por isso chama anel. Sim. Looping, né? Aí a gente toma conhecimento ali na hora. Tá? É lógico, por isso é obrigatório ser ator, ter a regulamentação, DRT, tudo para... você entrar na dublagem profissionalmente, porque precisa da sensibilidade artística do ator para perceber a conduta do personagem, a vibe dele, o humor dele, a índole, etc., e já sair fazendo. Ah, sim. Só para uma guisa de informação, caso o ouvinte não sabe quem era Oney Cazarré, primeiro tome vergonha na porra dessa cara, porque você devia saber. que é a voz do pica-pau maluco, a voz do pica-pau de polainas, aquele pica-pau da perna grossa, pica-pau clássico do Psy-Ski, eu vou ver o doutor. Então, esse aí era o Oney Casaré. E ele também era o corintiano no, na escolinha do professor Raimundo. Professor Raimundo. Isso. Não confunda com o irmão dele, que era o Older Casaré, que era o Jaiminho no Chaves. O Oney eram dois humoristas fantásticos. O Older mais velho e o Oney mais novo. Isso que é engraçado. O Older era mais velho. Oh, não mesmo, o Older. Mas, então, mas isso é nome artístico que os dois se combinaram entre si. Vamos ser assim? Vamos. Eu sou Older, você é Oney. Entendeu? O senhor faz alguma coisa no desenho Rick e Morty? Eu sou o diretor Vagina. Ah, o diretor Vagina. Perguntaram aqui, fala um pouco sobre a dublagem de Rick e Morty. Então, por favor, fale um pouco sobre a dublagem de Rick e Morty, seu Luiz. Ah, não tem muito a falar, né? Porque o Rick e Morty é uma série muito inteligente, que tem um humor escrachado, que através do ridículo faz com que a gente preste atenção em coisas aparentemente banais. Como é que pode as referências de família levar aquele menino a isso, aquilo, tal, tal, tal? Por outro lado, é uma grande diversão, né? De humor escrachado, e que se você não quiser se preocupar com contextualização dele, com o conteúdo dele, você dá boas risadas e acabou. É uma caricatura de um universo trash, né? Sim. Enfim. Voltando para a dublagem do Spectreman, na época em que ele foi dublado, vocês dublavam junto, todo mundo no mesmo pedestal, cada um dublava uma parte, como é feito mais hoje em dia? Como é que era a dublagem da época do Spectreman? Spectreman foi também um dos marcos na divisor em termos de nova linguagem de dublagem. Até então se dublava, como eu disse, em película, né? Uhum. Cinema, alguns estúdios que dublavam para o cinema, dublava na película no formato 35mm. Mas a dublagem geral era transcodificada para 16mm. E aí nós tínhamos cópia da cópia da cópia, aquelas coisas horríveis, né? E você entrava no estúdio, tinha que... O primeiro dia que eu entrei no estúdio, tinha 20 dubladores no estúdio, né? Então, eu estava fazendo vozerio lá atrás, o papo menos médio aqui, e você ia falar, um saía da frente, você corria no microfone, voltava, fazia sua fala, saía. Era artesanal a coisa. Quando o trouxe também o Spectreman, eu me lembro de um executivo lá, falou assim: o Silvio mandou transcodificar os vídeos para 16mm para vocês dublarem. Aí, as lideranças da ComArte, né, que a gente já tinha aberto a ComArte, foi aí que ele se tornou nosso cliente. Falou: pera um pouquinho, tem em vídeo? Veio em vídeo, não veio em fita. Ah, podemos ver o vídeo? Então, a ComArte foi a mentora de começar a se dublar em vídeo. E o Spectreman já foi dublado em vídeo. Uma forma de gravar não tão evoluída. A evolução para o sistema digital, já nos anos, início dos anos 90 e tal. Logo depois surgiu o Pro Tools, que é um software de gravação de música. Que tem uma amplitude de você abrir canais e canais, canais, as trackings várias, e permite que você, sim, como tem N pistas de gravação, dubla-se e grava-se um de cada vez. O Spectreman a gente chegava a juntar dois, três, assim, mas em microfones separados. Monitor era desse tamanhinho, assim, né? Aqueles monitores que eram das ilhas de edição da TV, muito... Era maravilhoso na época, né? Já foi um... uma coisa que surgiu foi o fone de ouvido, porque também com um equipamento na sua frente, fone de ouvido. Porque antes, a dublagem de fita de cinema era uma sala de projeção de cinema. A gente assistia com caixa de som ouvindo, na hora de gravar tinha que zerar a caixa de som. Tinha que... Desligava e a gente fazia totalmente com a memória do que viu. Não Nossa, que dificuldade! Não tinha... Agora com fone de ouvido, velho, eu passo uma vez e já saio gravando. A referência da voz me ajuda até... pausar e pegar a vibe e tudo mais. A sim. A têmpera da interpretação é difícil dublar, é. Mas antes era para poucos. Não, antes era muito mais, agora está um pouco menos difícil. Agora, não está mais fácil, mas está menos difícil. Agora, em comparação ao início da dublagem, que foi o meu início, início desse pessoal todo maduro aí, que você vê na que ainda está, né, aí na dublagem, pô, era outra história. A gente não tinha nada, não tinha nenhuma tecnologia. A edição Perfeito. Era feita com corte e colava com durex as fitas. Era gravado em fita de rolo de áudio, cortava, juntava e editava. Ah, aqui termina... Por isso que você via, você assistia um filme com a dublagem antiga, você vê aqueles ruídos todos, aquele pipocado todo... Porque o que ia... Ó, só tinha o quê? Duas pistas, três pistas. Então era copiava. O que vai pro ar era cópia. Que você vai... Aí, hoje em dia, o senhor, inclusive, quem por acaso está ouvindo só pelo podcast, dá uma passadinha no canal do YouTube do Paranerdia, que tem a entrevista em vídeo. Vai ser, inclusive, uma das poucas oportunidades para ver a minha cara em vídeo, tá? Porque normalmente eu não ponho, mas o senhor Luiz Nunes pediu com muita educação que queria conversar comigo olhando na minha cara. Ele deve ter se arrependido muito de ter que olhar para essa cara feia, né? Mas fazendo o quê? Mas o senhor Luiz Nunes está no seu estúdio particular de home office, onde ele faz dublagem, todo coberto com aqueles... Parece um negócio de caixa de ovos, que é o acústica, né? É a espuma acústica. Manta acústica. Se você... Tá vendo aqui essa parte vermelha? Uhum. Aqui é uma porta. Então tem um painel aqui com um lã de rocha para a porta isolar o ruído lá externo. Gente, eu tô fazendo a entrevista... Gente, pois é, outra fina, né? Mano, que eu tô fazendo a entrevista com você com a porta do estúdio aberta. Então, não tô. Esse painel aqui acústico, ele, quando eu dublo, ele se fecha atrás de mim, tipo uma redoma, inspirado, foi criação minha, inspirado num provador de roupas. Aqui atrás ele se fecha e eu fico dentro de uma redoma totalmente isolada. Né? Maravilha. E hoje é cada um fazendo a sua parte. Dificilmente você vê em estúdios... os dubladores contracenando, né? Fazendo dois na Às mesma vezes sala. No vozerio. Só na hora do vozerio, né? Porque ainda mais hoje em dia, com aquele maldito vírus do inferno, né? A gente não pode mais juntar muita gente numa sala, né? Eu diria que 90% da dublagem está sendo feito cada um na sua casa. Sim, sim. E não Pergunta é 100%... aqui... Pergunta aqui do meu querido ouvinte, senhor J. Santos, que no YouTube ele atende por Esquenta Buraco, porque ele tem um licor chamado Licor Esquenta Buraco, por isso que ele usa esse nome no YouTube. Na dublagem do Spectreman, havia espaço para improviso? Normalmente, nas dublagens mais antigas, temos muitos cacos, que só nos leva a acreditar que o profissional ia inventando enquanto falava. E aí, seu Luz, era tudo da cabeça do Gastaldi ou o senhor também botava uma coisinha sua aqui e ali na dublagem? Não. Todos, o diretor tem a liberdade de aprovar os nossos cacos, né? A gente sempre coloca alguma coisa assim. Você está naquela vibe, aquela puta cena. De repente, ali no meio tem um buraco. na sua cabeça e fala, pô, vem a palavra. Vem a palavra. A essência é mantida e algumas coisas a gente cria para complementar o movimento labial, entendeu? Uhum. É diferente da falando em que a gente cria uma frase inteira. Não, não, vamos adaptar isso aqui para, em vez de Acapulco, vai ser aqui no Guarujá. Guarujá, é. No caso do japonês, então, que eles falam mexendo bastante a boca, né? Que às vezes um oi no Japão é 5 palavras, né? Depende do contexto que está lá. A sincronia labial no Spectreman deve ter sido um pouco difícil, né? Porque eu só não estava ouvindo em japonês, só estava ouvindo em inglês, né? Em inglês. Mas, ó, o tradutor é mais ou menos, também tem a semelhança, problemas semelhantes com o inglês. Às vezes, uma palavra em inglês é uma oxítona, a mesma palavra em português é uma proparoxítona. Uhum. Então, é por isso que existe uma diferença entre tradução e versão brasileira. Sim. Então, existe o contexto a ser adaptado para que se possa não apenas traduzir, mas que se possa entender na nossa cultura e que combine com os movimentos bilabiais, né? Da boca do personagem que você está dublando. Diz aí, pergunta aqui de novo o Jota. Ah, então isso explica o Dr. Gore gritando a conquista. Ah! Olha, não é exatamente esse a explicação. Às vezes da a gente. Às vezes sim, às vezes sim. Porque vem uma palavra e só que a boca movimentou mais. E como o Seidel, o Gastaldi e a gente tirava muito sarro de determinadas coisas no estúdio, ele brincou, e ficou. Tem muito disso da gente criar uma ironia. Às vezes eu não conto pro diretor, espero que nenhum deles me incrimine agora. Mas às vezes a gente não conta pro diretor e cria uma frase. E faz assim, espero que ele... Né? Outra pergunta aqui do Alexandre Costa. Pergunta para o senhor Nunes se ele dublaria o Spectreman hoje em dia se a série fosse redublada. Olha, eu tenho uma certa facilidade de modular minha voz mais leve, mas está bem longe do timbre que eu tinha aos 25 anos de idade, né? Uhum. Eu dublaria com certeza, sem dúvida nenhuma. É só essa questão. Se o estúdio que porventura pegasse a obra para trabalhar, me permitiria dublar, porque a gente é convidado a dublar, né? A gente, sim. A gente não. Sinceramente, lá, seria um... eu vou dublar não, isso. Sinceramente, na minha opinião, se eu fosse diretor de dublagem ou dono de estúdio, seria um disparate eu querer redublar o Spectreman para começo de conversa, porque a dublagem já está excelente. Inclusive, o DVD é com a dublagem clássica que está lá, não precisa redublar. Mas vai que eles querem redublar porque vão fazer uma Master Special dublagem com a Blu-ray do Caramba 4. Eu acho que seria um disparate não chamar o Seidel, não chamar o senhor... Infelizmente não vai dar para chamar o Gastaldi, os Miro Campos, mas pelo menos a maioria da galera que ainda dá para chamar, eu chamaria, porque seria um absurdo. Sim. Seria até um desrespeito com os fãs não chamar a galera da dublagem clássica, né? Eu acho também, eu acho também. Uhum. Bom. Então, senhor Luiz Nunes, eu quero, antes de mais nada, agradecer muito a participação do senhor. O senhor é uma pessoa boníssima. Para servir só como uma espécie de bastidor desta entrevista, o senhor me atendeu de forma muito educada no Facebook. Quem, se o senhor permitir, quem quiser conhecer o senhor Luiz Nunes, vá no Luiz Nunes Artmaker lá para ver o trabalho dele no canal dele. O link do canal dele vai estar aqui, obviamente, no post deste episódio. Eu sou assinante do canal dele, então eu posso garantir que a qualidade dos vídeos dele é maravilhosa, muito melhor do que essa câmera ridícula que eu uso aqui para fazer as minhas gravações. A dele é sensacional. E, por favor, dê as suas palavras finais e agradecimentos à galera que está aqui acompanhando, tanto no YouTube quanto no podcast, por favor. Olha, eu acho que até inspirado no Spectreman, e um dos vídeos que eu tenho no meu canal é exatamente um paralelo do Spectreman dos anos 70 ao momento atual da Covid. E aí que eu cito, e nós temos referência de um dos episódios do Spectreman, que é o... Como é que chama? Deu branco. Exílio do Spectreman. Exílio do Spectreman. Que já ali já se manifestou uma espécie de Covid. Os dominantes incumbiram o Spectreman de exterminar uma família que estava com o vírus. Com a praga, sim. Mata essa família para o mundo não ser contagiado por ela. O Spectreman consegue, com o seu lado humano, salvar essa família. Né? Sim. Usando o próprio Spectre Flash, ele fez uma adaptação ali nos diodos dele, né? Fez uma... E pá, uhum. E conseguiu eliminar. Então, o contexto atual pede sejamos mais Spectreman do que políticos mercenários que só querem se promover em cima da nossa desgraça. A Covid é uma realidade. Sim. As mortes são essas mesmo. Sim. Eu vi uma pessoa duvidar de que essas mortes estejam acontecendo, que isso tudo é fantasia da mídia para assustar a gente. Não, não é. Nós perdemos muitos queridos com a Covid, próximos. O meu irmão está hospitalizado em Salvador, que ele mora em Salvador. Está agora saindo da UTI, graças a Deus. O Covid é uma bactéria que pode exterminar a humanidade se nós continuarmos egoístas e burros, principalmente, não Sim. aceitando as condições de lockdown, não aceitando as condições de distanciamento social, achando que usar máscara é burrice, bobagem, achando que a vida... Não, não é. Estamos num momento em que precisamos, sim. Sim. Quando eu publiquei esse vídeo... Né? Um seguidor escreveu lá, teria sido Spectreman uma espécie de um enviado como Cristo. Cara, cada um acredita no que quiser, mas ele precisou vir lá de um lugar chamado Nebula para chegar aqui e nos defender da sujeira que nós fizemos. Perfeito. O Maravilha. Apocalipse não é uma coisa tão distante. O apocalipse pode ser fruto, resultado da nossa falta de ética, da nossa falta de... Vergonha na cara. Humanidade. Então, eu quero isso, que estejamos conscientes que nós podemos acabar e cessar isso. Basta que a gente respeite o próximo como a nós mesmos. O meu conceito é... Para facilitar entender, gente, eu não gostaria de que o Alexandre sofresse de algo que eu não gostaria. Uhum. Eu não desejaria ao Alexandre algo que eu não iria aceitar que ele desejasse para mim. É mais simples do que todo mundo imagina. Basta isso. Respeito mútuo, ética, fé e bora. Bora. Aí, para terminar num clima mais ameno, num clima mais festivo, tem aqui os enchedores de saco do Jota e do Alexandre Costa. Então, toda hora, pede para ele falar as ordens, pedem para ele falar as ordens. Então, vou fazer um teatrinho aqui rápido, vou fazer o papel do dominante, aí depois o senhor, em seguida, fala as ordens. Pode ser? Pode. Então, Spectreman, tu deves derrotar o Dr. Gore de imediato. Transforme-se agora e vá cumprir a sua missão. As ordens! Muito bom. E eu estou às ordens, e eu estou às ordens de todos vocês com 50 vídeos no meu canal Luiz Nunes Art Maker lá no YouTube. Tá bom? Bacana. Fiquem com Deus, obrigado. E, Alexandre, não fiz nada demais. Se não fosse vocês... Que isso? O artista precisa de vocês. O artista precisa de público. Sem público não existe a nossa arte. E eu tenho o meu canal no YouTube porque eu sonho que um dia ele me reverta dinheiro suficiente para eu produzir meu espetáculo. Tá bom? Perfeito. E eu quero encontrar vocês ali, ó, cara a cara no palco. Adoraria fazer Fiquem isso. Fiquem com Deus. E ficamos então por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera! You got a nerd mail. Pessoal, beleza? Jorge aqui de volta e dessa vez para só agradecer os padrinhos do Paranerdia, seja do Apoia-se ou do PicPay. Então é só vocês darem um pulo lá e contribuírem. Agradeço de verdade a Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, a nossa querida Joaninha Trecker, Arthur Boni, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório e suas interessantes vídeos-respostas, Emílio da Costa Mansur, Léo Oliveira, do Fermata, Lucas Freitas, Luciano Dias, Paulo Libardi, Rodrigo Moquipon, Sandro Cruz, lá do Debacast, Sérgio Cabral, que não é o governador do Rio de Janeiro, mas é um cara gente boa, Suelen Nastri, Thiago Teixeira e, por fim, mas não menos importante, Valdir Fumene Júnior. Um grande abraço a todos vocês e até! Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.